That's a bingo. Começa agora Omelete Nights. Oi, gente! Omelete Nights no ar. Queria dizer que eu tô de férias. Tô acordando 3 da tarde, indo dormir às 11 da noite. O que é bem preocupante. Você tá dormindo 14 horas tô por dia? Tô dormindo 14 horas. Tô dormindo assim, como se não houvesse amanhã. E o gato? Você dorme... Cara, eu já tretei com a Eva, sabia? É verdade. O gato não te aguenta em casa, tentando procurar algum curso pra você fazer de férias. Ela não me aguenta mais. A Eva, vai fazer ela quer... cerâmica, né? A Eva quer ir embora de casa, assim. Eu comecei a perceber que a gente funciona muito bem juntos, porque a gente só fica muito mais tempo, assim, o dia inteiro, tipo, de final de semana, porque durante a semana eu trabalho, só encontro com ela de noite. E aí, agora que a gente tá, tipo, 5 dias já, direto, juntas, a gente tá se matando. E aí, isso me preocupa muito, porque significa que eu sou uma pessoa muito antissocial, né? Que nem o seu bicho de estimação. Nem a minha gata de estimação. Vai ser um gato, não te aguenta, meu Deus. Eu passei 3 dias com a mesma roupa. Foi um exercício de mendigo. Passei 3 dias com a mesma roupa. Queria dizer que eu troquei a calcinha. Mas eu passei 3 dias que com a mesma roupa. Que tipo de ser humano troca a calcinha e troca a roupa? Existem dentro da mendicância, é isso? Da mendicância. Da mendicância. Sim. Mendicância tem que ter um limite. Mas se você passou o tempo inteiro na sua casa e tá frio, eu acho que existe aí um limite, né? Tem uma margem de mendicância que você pode trabalhar dentro da sua casa. É aceitável, por exemplo. Quantos dias? Quantas horas? Eu acho que 60 horas de mendicância no inverno. Caralho, você tá louco. 60 horas dá quantos dias? Dá mais ou menos 2 dias e meio. Então, eu fiquei 3. Você passou dos limites da mendicância. Você passou dos limites. Não, e esse limite, convenhamos, já é nojento, né? Puta que pariu, passar 2 dias fedendo, não, né? Na minha casa. Mas aí o que que tá? Tá? O que que configura? Ninguém me cheirando. O que que configura a mendicância? Sua gata tava puta porque você tava fedendo, é isso. O que que configura a mendicância? É aquela coisa que seu cabelo, você não consegue saber se tem fio ou se é só uma massa, assim? Outra coisa da mendicância, que você consegue identificar. Quando você olha o pé do cara, você acha que ele tá calçado, mas não é, é só o pé. Uma amiga minha, uma vez, cara... A gente tava em Las Vegas e saiu todo mundo pra beber. Tinha uma galera assim, falando, não, vamos todo mundo beber e tal. E ela saiu de saltão. Saltão e tal, a gente foi andar na strip, né? E ela de salto. Começou, andou, tipo, 100 metros, né? Já morreu. Desceu do salto. É, segurou o salto na mão e começou a andar na strip. Né? Que é a rua principal lá que tem os grandes cassinos e tal. E a gente começou a andar. E passa muito carro, cara, né? Andou, sei lá, uns 40 minutos ali, até parar num bar. E ela descalça. Quando a gente parou, ela falou assim, gente, olha, eu preciso comprar um chinelo ou alguma coisa assim, porque não tá dando mais. Olhei o pé dela. Hessel, juro por Deus, cara. Essa história que parecia um calçado, realmente parecia uma alpargatinha, sabe? Tipo aquela... Como chama? Papete? Uma papetinha. Parecia um picolé de piche. Era uma coisa assim, tipo, vinha a canela dela... E aí já tinha um círculo perfeito, assim, com a sujeira, né? Parecia um... E aí a gente comprou uma água mineral. Pra lavar o pé. Pra ela bater, assim, né? Não é lavar, é bater, né? Bater, você bate. Nossa. Assim, cai as crostas. E caía uns pedaços da casca, assim, pra ela conseguir vestir o chinelo que ela comprou. Que nojo, viu? Que nojo. Nossa. Isso 40 minutos. Imagina 60 horas você andando. Sua casa, o que fica no resto? Não, eu tava de meia. Porque eu gosto de ficar de meia, porque eu tenho um frio no pé, né? Então eu fico de meia. Sem cara de quem tem. A meia eu joguei fora, mentira, eu pus pra lavar. Mas eu poderia ter jogado fora. Não, gente, não foi tão ruim. Meu apartamento é um ovo, tá, é tudo limpinho. Entendeu? A meia não ficou tão ruim. Se você não toma banho, como é que você vai tentar convencer a gente que você limpa seu apartamento? Érico, foi um experimento, não é um estilo de vida. Calma. Entendi. Não, é que eu tô... Não, mas esse eu não tipo entendi também. Você é quer o cheiro, complexo, mas não quer o cheiro. Mas vocês, gente, vocês... Tipo, você passa por um mendigo assim, nossa, que cheiro de homem. Tipo, é tipo isso, não? Gente, vocês... Ai, como vocês não entendem, né? Pra vocês tem que ser tudo... É. Aquele colchãozinho marrom lá, você vai dar uma cafungada lá. Vai deitar com o mendigo. Vai... Próxima, eu tenho um... Vai deitar com o mendigo. Vai deitar com o mendigo. Esse sim é o experimento que eu quero ver você fazendo, mas me avisa que eu quero levar a câmera. Ou você chegar lá, chega pro mendigo, dá uma cutucada nele e fala assim, não, com licença, eu posso dormir aqui com você? Só hoje. Tem um espacinho aí. Pra vocês tem que explicar tudo, tem que fazer sentido as coisas. Conchinha no mendigo. É ruim de conversar com vocês, de expor as minhas viagens internas, porque vocês não me entendem. Vocês acham que eu tenho que ficar explicando e que tudo tem que fazer um sentido. Não tem sentido. O resto eu tô entendendo. O resto eu tô entendendo. Não tem sentido. Tá entendendo, né, resto? Não, não tô entendendo, não. O resto você não tá entendendo? Não tá entendendo. Hein? O Richard Gere foi um cara que fez esse experimento aí, não foi? Foi o Richard Gere que ele vai fazer um filme que ele vai ser um mendigo e até confundiram ele. Ele ficou um tempo, né, como mendigo. É, ele fez esse seu experimento aí, só que ele não tava de férias, ele tava trabalhando. Mas é muito fácil ser mendigo, viu? Vou falar, tem esses caras que aparecem em foto de protesto aí, cara como toma bordoada e cacetada da polícia. Você vê, não tem um cara que parece que toma banho nesses caras aí. Mas te falar que eu acho que ser mendigo não é fácil, porque, tipo, não sei se vocês já perceberam, muitos mendigos que você olha assim, tem uma noção de como se vestir muito boa. Sabe? Mendigo? Mendigo. Que mendigo, cara? Mendigo é capa. Então, né? Mas é tipo... Capa, capuz. Exato, exatamente. É básico, eles sabem se vestir, cara. Eles sabem... Você pega essas marcas de surfwear com grife aí, que inventa de fazer umas roupas diferentes, não sei o quê. É tudo roupa de mendigo isso aí. Então. Que é tipo uma batinha, sabe? Batinha? Batinha é roupa de mendigo pra mim. Aí agora, por exemplo, antes de vir pra cá, eu tomei banho. Tomei graças banho a Deus. E fiz o bigode. Ah, Omelete Nights. Fiz outro experimento também nas férias. Lá vem. Eu entrei no Tinder. E eu nunca me diverti tanto na minha vida. Algum mas lá ouvinte onde você falou mora, tem você? Gente pra fazer Tinder? Ou... Não vou nem te responder. Lá em Santana. É, toda vez ela falou, tem homem aqui faz 5 quilômetros. Eu coloquei 80 quilômetros, tá? Ah, você colocou 80 quilômetros? Claro que não, né, Érico? Porra. Quase chegou na Paulista. Eu desespero, né? Quase chegou na Paulista. Bom, se você vai entrar no Tinder, você tem que pôr uma foto decente, não é? Porque a pessoa vai te avaliar pela aparência, ela não te conhece. É, né? Ela vai dar um Vzinho ou um Xzinho? Explica pra gente, eu explica o funcionamento desse você negócio. Tem que entrar, é sensacional. Não, o Tinder é o seguinte, ele vai pegar seus contatos de Facebook e tal, ele é um aplicativo que ele reúne tudo isso, tá. Dos seus amigos também e tal, e ele vai aparecer, por exemplo, pra você. Você se cadastrou lá, vão aparecer várias mulheres, várias fotos de mulheres, e aí você vai poder colocar pra um lado que é um X, tipo, não quero, falo, não quero, não me interesso. Ou você coloca no lado do Vzinho, que é o que me interessa. Uma mistura, é pra você aí. Conhecer pessoas. Tá. Só que é muito bizarro. E aí, eu comecei a... Eu mas se você avaliar 100 mulheres, abrem 100 chats. Se não, é 100. Se elas, só se elas 100, derem ok pra derem você okay também. Pra você. Não, mas no meu caso, né, todas vão dar ok. No aí seu abrir caso, 100 abriria chats. 100 chats. Você seria o homem com mais chats no mundo. Yeah. Ah, e aí bem. Vão abrir 100 chats isso, aí. Isso, vai abrir 100 que falar chats. Com... Não, 100 você chats. Não é obrigado a falar com ninguém. Só aparece ali. Se você quiser falar, você fala. Não, mas e etiqueta dessa porra? Não tem etiqueta. A etiqueta que faz é você. É, exato. Se você quiser falar, você fala. Ué, mas eu já não dei o ok? No momento que eu dei o ok, eu tô falando. Eu quero falar com você, certo? Sim. E aí ela falou, deu ok. Então os dois querem se falar. Então se eu falei que eu quero falar e agora não quero falar, não precisa, não instala, tá? Não instala, mantenha a distância nessa porra. Isso, não instala o Tinder, não se envolve, por favor. Tá? Eu vou não instalar faça o Schindler. Schindler. Eu vou instalar o Schindler. Estralar o Schindler. Vai eu vou instalar o Schindler. Schindler e eu vou você. Ficar dando curtinho em você, Hesse. O app Schindler, os judeus querem ser salvos. Abre o chat com o Schindler. Abre o chat com o Oscar, né? É. Oscar, eu vou ai, te salvar. Salvo ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Posso contar minha experiência claro. Com o Tinder? Eu dei muita risada. Porque são fotos horríveis, mal colocadas. Aí tem foto de casal. Você fala, meu, por que você entrou no Tinder com a foto da sua mulher? Nossa. Oi? Você é casado? Você tá fazendo o quê aqui eles no Tinder? Eles podem estar tá querendo aí pode tá querendo swingueira um trio. Pensei nisso também. Ou ele quer só procurar fazer amigos. Aí tem fotos de uns caras, tipo, que o cara só tira a foto do peito dele, assim. É muito brega. Ou então ele abaixa um pouco a cueca, tira a foto dessa região aqui. Cafoníssimo, cafoníssimo. Eu percebi que eu não sei conversar nas redes sociais, assim. Porque eu converso com as pessoas como se eu estivesse no WhatsApp e como se eu conhecesse as pessoas, entendeu? Tipo, eu fico viajando, aí eu posto umas coisas, aí tô vendo o jogo, eu vou lá. E não é assim que funciona. Não, é mais direto. Parece, né? Louca. Então, né? Eu parecia a louca do Tinder. Você entendeu que eu parecia a louca do Tinder? Omelete Nights. Você acha que vai dar problema se a gente não ganhar a Copa? Não, não vai dar problema. E se a gente ganhar? Não vai dar problema, é só um esporte, né? Eu acho que aí o seu treinamento de mendigo não, não é só um vai vir a calhar, viu? É. Se você for uma das poucas que sobreviverem ao cataclisma popular pode ser. De Brasil. Eu acho que aí a mendicância vai ser o menor dos problemas. Ninguém aí nunca imaginou que ia ter o apocalipse zumbi, tem o apocalipse dos robôs, tem o apocalipse natural, né? Tem o apocalipse bíblico e tem o apocalipse esportivo. Ninguém nunca imaginou que poderia acontecer o apocalipse esportivo. É. Aconteceu em 1950, né? Pode acontecer de novo agora. Ai, vocês têm esse negócio do maracanazo, né? Maracanazo, maracanazo. A gente não era vivo na época, né? Só o não, Érico. Não, mas que é vocês mais velho. Que entendem de. Só o Érico. Vocês que entendem. Mas o Érico não sabe o que é o maracanazo, é. Então. É. Vocês que entendem de futebol. Gente, foi em 50. O Uruguai nem tá mais na Copa. Deixa, Romariz. Tudo bem, eu deixo. Então tá bom. E pior de tudo é que os leitores aproveitaram essa história, os ouvintes, né? Eles ouviram essa piada de vocês aí no Omelete Nights. Que piada? Não é piada, isso é verdade. Só do Maracanã, vocês inventaram esse termo e aí ficam me chamando nas redes sociais pra falar de Maracanã. Falar, Érico, não sabe do Maracanã. Tipo, um conluio todo de vocês com os ouvintes. Você sabe que tem um e-mail aqui, eu não tô conseguindo achar, de um cara perguntando se... O fato de você não saber quem é o Hulk, o Maracanazo, etc., se isso é um personagem seu, ou se você realmente é assim, que não é capaz de entrar no UOL ou em qualquer outro site de rádio news para conhecer o que está, para saber o que está acontecendo no momento. Eu pulo a parte de esporte do jornal, pulo da capa do UOL, eu pulo, então não vou saber. Então não é um personagem seu. Um personagem meu, não Hassel, é um personagem. Quanto tempo você me conhece? Não é um personagem. O Érico só conhece um Hulk, que é o Hulk... O Golias Esmeralda. O Golias Esmeralda, criado pelo Stan Lee. É o que fica verde, só e isso. Que provavelmente foi o que inspirou esse rapaz Hulk aí. Como é o nome desse exatamente. Rapaz? Exatamente. Ele chama Hulk. Sei. Ele chama Hulk Ellington, deve ser uma coisa assim. Por aí. Né? O nome dele podia ser Brúcio. Né? Aí o apelido dele é Hulk. É. Esse rapaz, o Hulk, eu entendi. Você falou tanto da bunda de mulher. Tô assistindo aqui os jogos da tá Copa assistindo? Do ele Brasil. Ele não tem a bunda feia, é muito grande. Os jogos do Brasil, eu tô assistindo aqui ao lado dos meus compatriotas. Entendi. Aqui no Omelete. E a gente assistiu. Você sabe agora quem é Davi Luiz? Cara, não. Quem é Davi Luiz? É o cabeludão, assim. É o cabeludo que samba. É assim que você tem que falar. O cabeludão. Tá. O de bigode. Aquele que... O franzino de barbicha. Tem um franzino de barbicha. É o Neymar. Daniel, é o Luiz Gustavo. Não, o Neymar eu sei quem é. O Neymar pelo eu sei menos, quem é. Né? O Neymar eu sei quem é, porque você o não pode ligar... O de barbicha é o D'Artagnan lá, o Luiz Gustavo. Isso, que tem um bigodinho e uma barbicha. Você sabe quem é a namorada do Neymar? Essa eu sei, porque tuitaram muitas fotos dela. Bruna Marquezine. Bruna Marquezine. Marquezino. Bruna Marquezine. Você sabe o que Bruna Marquezine faz da vida? Não. Tá, ela é atriz. Não, tudo bem. Não, eu sei porque eu fui falar na Jovem Pan outro dia e aí perguntaram, eu dei uma gugada rápida. Entendi. Aí eu saquei quem era a Bruna. Não, Marquezine. Tudo bem, só pra gente ou encerrar eu, ou pior, assunto. Eu perguntei no ar, né? É. Provavelmente eu perguntei no ar. Quem é Bruna Marquezine? Pra trilhões de ouvintes lá do Morning Show Jovem Pan. Que está de férias, volta dia 14. Mas, ó, não é muito difícil você ser alheio a essas coisas de esporte, sabe? É igual o cara, sei lá, algum leitor do Omelete que simplesmente pula a parte de política e eleições. Copa do Mundo, gente, é tipo assim... Não, mas Copa do Mundo, o Érico sabe hoje. Se ele vê ali o... Tipo, o Davi Luiz, ele é o cabeludo. O Luiz Gustavo é o cara da barbicha. Você me fala... Ele só sabe porque a gente falou pra ele. Mandou então, ele olhar. Agora. Não, agora. E se pera aí, Thiago. Se o cara aparecer... Aqui, entrar agora no Omelete, o cabeludo. Uhum. Se ele entrar agora de camisa, eu não vou saber quem é. Eu vou lógico dar que não. Eu estou falando que você, assistindo aos jogos, e eu vou falar para você, lembra da Copa do Jogo do Brasil? Tem aquele cabeludo lá? Você, sei, lembro quem é. Você vai ter a imagem do cara na sua cabeça. Você viu aquilo ali. Você consegue lembrar porque você tá vendo a Copa do Mundo agora com todo mundo. Mas, pô, deve ter um monte de gente que tá lá. Ou a capa do UOL sempre tem alguma notícia sobre política na primeira parte, assim. Cara, um monte de gente passa. O cara vai, sei lá, pode ter uma crise no STF, pode estar um monte de ministro sendo mandado embora e o cara não sabe de nada. Ele sabe que o trailer do Batman vai sair amanhã. Oh, depois que um dos maiores jornalistas do Brasil foi enganado, que ele achou que ele entrevistou o Filipão, mas era um sósia do Filipão, pois aí eu acredito em tudo, entendeu? Mas eu entendo essa pergunta do cara, perguntando se era um personagem do Eric e tal. Só queria dizer que, ó, tem gente que realmente é nerd, tá? Tem muita gente que se finge de nerd, porque é legal ser nerd e tal. Tem gente que realmente é nerd. Érico Borgo é um nerd de verdade. Você quer a maior prova que o Érico é um nerd? Ah. Tipo, que eu vi o tweet, eu fiquei revoltado. O quê? Todo mundo... É, domingo, eu acho. Foi domingo? Não sei. Aí o Érico tweetou bem assim. Alguma coisa assim, eu não lembro agora o que que é. Que era, mas era. Reclamou que não tinha. Foda-se a Copa do Mundo, eu dava tudo por um episódio de Game of Thrones hoje. Tipo, vai tomar no cu, entendeu? A Copa do Mundo tem de 4 em 4 anos. É, Game of Thrones. Maior evento esportivo do planeta. Mas tem só 10 episódios, tem muito. Ó, você para pensa, quantos jogos tem na Copa do Mundo? Olha, não são muitos jogos. Quer ver, ó? Tem 32 seleções divididas em 8 grupos. Cada grupo tem 6 jogos. Então, 8 vezes 6, 48 partidas. 48 partidas. 48 partidas na fase de grupos. Na primeira fase. Fase de grupos. 48. Tá. Depois a gente tem 8 partidas de oitavas de final. 56. 56. Mais 4, 60, que são as quartas de final. 60. 62 com a final, com a semifinal, disputa de terceiro lugar e a final, 64 jogos. 4 jogos. É muito pouco. 64. Quantos episódios de Game of Thrones a gente tem? Até hoje, 40. Não. Por ano. 10. 10. Ah, mas aí você tem que calcular o período. Você tem que calcular o período. São 4 anos de espera de Copa do Mundo. 4 anos de Game of Thrones, você tem 40 jogos. Você tem menos do que em uma Copa do Mundo. Sabe quantas vezes o Brasil. Todo ano, a Copa é só de 4 em 4. E você sabe quantas vezes o Brasil vai jogar? Você sabe quantas vezes o Brasil vai jogar? No máximo, o Brasil pode jogar 6 vezes. No máximo, 6 vezes. Mas é que nem eu gostar só dos episódios da Sansa. Não, mas aí, tipo, são os caras da Inglaterra. Os caras lá que gravam Game of Thrones, lá não sei o quê, os caras tiram 2 jogos da Inglaterra. 3 jogos da Inglaterra. Acabou. Mas é azar dele. Pois tipo, mas... É tipo ser muito fã do Pedro Pascal. Omelete. Lembra do e-mail da Patrícia, aquela moça que queria mudar e virar um gato? Sim, claro. Tranimal. Transanimal. Transanimal. É Tranimal. Tranimal, pois é. A Patrícia mandou e-mail de volta. Mandou foto. omeletenights@omelete.com.br, explicando a história. Cara, esse desfecho é tão incrível que eu quero continuar acreditando, mas eu vou ler pra vocês. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Patrícia. Venho aqui revelar a identidade da Patrícia. A transanimal, ele colocou aqui. É Tranimal. Tranimal. Na verdade, ela se chama José Loures e Jean Danton. Ela foi criada como trabalho final da disciplina... Não, peraí, ela é Jean Danton ou José Loures? Então, ela vai explicar agora, né? São duas pessoas, são dois caras que fizeram a Patrícia. É o Jean Danton, ele já colaborou aqui no Omelete, porra. Pois é, ele mesmo. José Loures e Jean Danton. Ela foi criada como trabalho final da disciplina de arte e tecnologia no programa de pós-graduação da Faculdade de Artes Visuais, UFG. Criamos uma notícia fake sobre ela, depois criamos o perfil, mandamos um e-mail para o Omelete e, por fim, criamos uma história em quadrinhos sobre o tema usando como base os comentários da notícia. Agradecemos o destaque que deram à Patrícia e, principalmente, pela nota A que ganhamos. Ah, que bom. E também estamos no aguardo dos ingressos da Comic Con. Não vai ter. Não se enganou a gente, perdeu. É. Grande abraço. Aí ele mandou aqui o link da notícia fake, do perfil da Patrícia no Facebook, da história em quadrinhos e a foto da apresentação do trabalho. Eu quero dizer para vocês, José e Jean, que eu continuo acreditando que a Patrícia é real. Porque ela é tão incrível que mesmo ela sendo um trabalho de faculdade, de pós-graduação, dois manés como vocês não teriam a capacidade de criar uma história tão boa. Né? Exatamente. E eu acredito que no Japão, e inclusive na China, onde ela faria a operação, realmente existem clínicas que fazem esse tipo de operação. Mas aí que tá, e já tem. Tem aquele homem pantera. Exato, tem um homem lagarto também. Tem um homem lagarto, tem um homem pantera. Você já viu foto do homem pantera, Dani? Já vi, é assustador. É assustador. Tem as mulheres que viram Barbie também, tem todo tipo de transformação. Tem aquelas japonesas lá, né, que viram personagem de anime, essas coisas. Exatamente. Assim. Teve um japonês que cortou os braços e implantou tentáculos. Ó, eu fico feliz de saber que é mentira, porque eu acho que todos os e-mails que a gente recebe são mentira. Então, pelo menos um agora se provou, entendeu? Mas eu acredito realmente que as pessoas são capazes de virar Tranimals. Eu quero acreditar que ela existe. Ela existe no meu coração. Sempre estará viva dentro de mim. Eu vou resumir esse e-mail. Ele fala umas coisas que, na verdade, não interessam muito. A parte que interessa mais é que ele tá saindo com uma menina. E essa menina não coloca a língua quando eles beijam. Essa é a única parte que me interessou no e-mail. Depois ele fala, ai, a gente tá saindo, o que, que eu faço? Essa parte não interessa. Eu quero discutir pessoas que não colocam a língua quando beijam. É, isso é falha de caráter. Você acha que é falha de caráter? Você não pode com confiar certeza. Numa pessoa dessa, né? Não dá pra confiar. Sabe que uma amiga minha passou as férias agora na Austrália e voltou... Sem tomar banho. E voltou super decepcionada, dizendo que os caras, os australianos, não colocam a língua. E ela ficou mal. Eu falei, meu, e aí? E a Austrália? Ela deve parecer uma louca, né? Uma doida varrida na Austrália. Doida. Tipo, ah, o Gene Simmons na Austrália. Nossa, saí com uma brasileira. Meu Deus do céu. Ela ficou lambendo o meu céu da boca. Ai, cara. Que nojo a brasileira. Imagina o Gene Simmons. É isso. Talvez aí. Seja por isso que as brasileiras são famosas no mundo inteiro. Parecia são as únicas pessoas que beijam com língua. Já pensou se isso foi uma coisa que nunca foi comentada no mundo? Mas tipo, nossa, ninguém que percebeu até hoje que a gente todo mundo fala de brasileiro, fala de brasileiro. Ah, é brasileiro. Né? Mas é falha de caráter, é que nem pessoa que nunca foi metaleiro na vida. Também acho falha de caráter. Eu tô pensando aqui, eu acho que eu nunca beijei ninguém que não... Que isso? Isso não existe isso, velho. Beijar sem língua, se ela só você dá um selinho. Os australianos não, pra você. Mas peraí, quantos australianos ela beijou? É, qual é tipo... a amostragem dessa... Ela beijou tipo 25 não, australianos? Não, ela pegou, sei lá, uns 4. 4 australianos? Eram amigos? Eram. Não, tipo. Quatro australianos. Ela ficou um aleatórios. Mês lá e pegou 4 caras. Mas de que? Eram de Sydney, de Perth? Ah, como é que eu vou saber, Perth? Né, Érico? Ou do, da, eram da Costa Dourada? Adelaide. É, não sei. Adelaide? Ela ou eram do sertão? Ficou chateada. Hugh Jackman não beija de língua? Mel, Hugh Jackman coloca a língua em outros lugares. Eu tenho que falar, tem que falar pra ela, fala assim, filha, cadê a língua? Neném. Neném. Chega pra ela e fala, neném. Queridona. Qual é a tua? Queridona. Neném. Cadê a língua, queridona? Neném, ó. Chega pra ela. Aqui, ó, pra você. Nenenzinho. Tá? Ai, meu pai do céu. Fala assim, sem como língua. É difícil, né, essa mulher. É, velho. Que absurdo. Mete assim. Essa língua aí, menina. Para de ser fresca. Bota a boca em coisa mas pior. Mas ele não precisa falar, assim, diretamente. Ele pode fazer um processo que é o de busca, né? Você pode usar a sua língua pra buscar a língua da outra pessoa. Que é uma coisa um pouco complicada, é assim. Complexa, você pode se machucar, né? E tal. Você pode, sabe que ele pode torcer fazer? A língua nisso. Sabe o que ele pode fazer? Se ele for realmente, olha, se o cara for realmente ousado, o que ele pode fazer? Fazer aquela língua bifurcada, cortar, vai no cara que corta a língua. Tem uns caras que cortam a língua aí. Gente, que horror isso. Vai no cara que corta a língua, açougue. Corta a sua vai língua. No açougue. Espera ela cicatrizar pra fazer aquela língua. E tem cara que consegue mexer como cobrinha, né? É. Uma pra cima, uma pra baixo, tal, torcer... Faz um malóquio com a língua. Com a língua. E pega, beija ela, daí ela vai começar... Não, não, não quero. A língua vai, abre, e pinça a língua dela e gente, puxa pra sua boca. Horrorosa. Ah, Omelete Nights. E-mail do Rui Alves. Ele é de Portugal. E a pergunta é sobre os dois filmes do Zack Snyder. Ó, tá vendo? Eu não sei quem é o Hulk, bunda de pudim, lá, o bunda de mulher, Hulk. Eu estou de férias, eu não sou obrigada a saber Davi quem é o Elias. Eu não sei falar esse nome. Snyder, assim que fala. Snyder. Quem tem ele? Olha, ele pergunta o seguinte: por que é que no filme 300, que se passa no ano 480 antes de Jesus, segundo o IMDB, os homens são todos depilados? E no Homem de Aço, que se passa na atualidade. O protagonista tem pelos, muitos pelos. Muito mesmo. Aí eu fiquei pensando, mas qual que é a relação? Nenhuma, né? Nenhuma. Só o diretor. Só o diretor. E quer saber por que que antes não tem pelo e hoje tem pelo? Primeiro, são dois universos porque completamente diferentes, né? São culturas diferentes. Os espartanos, eles tinham lá esse fetiche aí pelos depiladinhos. Mas eles tinham mesmo? É, tipo, eu não sei se eles tinham. Eu não sei. Gente, o cara vai fazer um filme que o filme inteiro... Tem 300 negros de tanga, entendeu? Ele não já vai colocar 300 negros. Já é gay pra caralho, 300 já é muito gay. Ele não mas vai colocar 300 negros peludo. Exato, não ia vai aparecer colocar. Uma sauna, porque ia aparecer para uma... para o cinema, esteticamente, é mais bonito, porque dá pra passar um óleo ali. O pessoal pelado, você entendeu? Claro. Então é isso, mesmo é essa a porque resposta. Porque os abdômenes de todos os espartanos desse filme são todos ali tingidos e tal, tem muito óleo mesmo. Se você passar óleo em cima dos caras peludos, vai ficar aquele cabelo encebado. Então é por isso, não tem dá, que né? Não, tem não que dá. Mostrar. Vai ficar parecendo alga, sabe? Exato, parece alga. Tem que mostrar o tanquinho da galera, então não pode ter pelo. Agora, no Homem de Aço, como ele usa uma roupa... Não, mas é porque ele aparece sem camisa também. Ah, aparece aquela cena... É verdade, como é que eu poderia ter esquecido dessa cena? Tudo bem, entendeu? Porque não é uma coisa que ele passa o filme inteiro sem roupa. Uhum. Você entendeu? É, o resto okay. Eu fico muito incomodado, porque fica os pelos do... Ah, não. Ficam aparecendo. Como é que você não assim? Apara o pelo do filho da puta lá, meu, entendeu? Tá vendo? Ó, se o Superman tivesse feito a tosse higiênica, tava de tava, boa. Tava de boa, né? Gente, o Superman pode ser do jeito que ele quiser. Se for esse cara aí, o... Como é que ele chama mesmo? Henry Cavill. Henry Cavill. E você acha que o Superman toma banho? Sujeira pega no Superman? O Superman, ele pode tomar banho fazendo o super sopro em si mesmo. Ele faz um dry cleaning ali. O Superman, ele é muito asseado, ele sempre foi muito asseado. O cabelo dele é penteado direitinho, não descabela, entendeu? Só esse Superman do Zack Snyder aí, que é aquele troglodita lá, que tem os cabelos do peito saindo uniforme, que é tudo fala errado. Sendo o Henry Cavill. Mas você sabe que eu acho que no cânone do Super-Homem... Ah, o cânone. Eu acho que tem até uma explicação que, teoricamente, ele não deveria se sujar. Porque não tem a história de que a roupa dele não estraga. Por quê? Ele emite, ele tem uma espécie de um... Tipo, um dedo de campo de força, assim. Sujeira não pega nele. Porque se ele voasse... Imagina, que ele, nos quadrinhos sempre se falou isso. Que ele voa, às vezes ele voa com a roupa normal. E ele chega com a... Ele voa em altas velocidades com a roupa normal. E ele chega com a roupa intacta. Ou seja, essa roupa não foi destruída, certo? Certo. Então ele tem uma espécie de um campo de força que o protege ali da fricção. E esse mesmo campo de força deveria protegê-lo da sujeira. Deveria, mas sempre que ele luta em... terrenos, luta na poeira, luta não sei aonde, ele fica com sujo. Manchas. Ele fica com mancha. Mas devia proteger, né? Tipo... É, devia. Ó, tem um e-mail aqui do Gustavo Nunes. Ele fica falando de aquela nova história que todo ouvinte do Omelette Nights manda. Ai, fulano de tal, como é que faz com o pipi dele? Ai, vocês são muito obcecados com o pipi de vocês, vocês são muito chatos. Mas o Gustavo colocou uma coisa no final do e-mail, que eu não vou ler o e-mail do Gustavo, porque eu não quero ficar falando de pinto de super-herói. Mas o que a gente gosta de fazer aqui é isso. Ah, vai... mas é um saco. Tá tirando o nosso prazer. Vocês são muito preocupados, gente. Deixa o super-herói lá com a rolinha dele. Se tem, se não tem, se pega, se não pega. Gente, vocês são muito obsessivos. Homem tem uma obsessão com isso que eu nunca vi. Eu não fico falando do peito da outra. Que peito pra mulher não deve ter graça, né? Você entendeu? O peito da outra. É que peito a chaninha tem um mistério, da outra. Né? Não tem um mistério no a peito. A bunda não da um outra. Ninguém. Qual o mistério do peito? O tamanho da auréola. Esse é o mistério do peito. É. Tamanho da auréola. Esse é o mistério do peito. Aquele pelo que às vezes pode nascer. Se o mamilo fica duro, se não fica, grande merda. O homem também fica. Pois é. O resto, inclusive, ontem tava todo... Tava com frio, né? Tava frio. Tava frio, né? Tava uns 10 graus, né? Tava no quilo e parecia que tava no concurso em camiseta molhada. É, pois é. Ele diz o seguinte, o Gustavo, ele encerra o assunto assim. Gostaria que o Hessel cantasse uma música. E você não nos deu... Você não leu o e-mail do cara, você só usou pra me trollar esse e-mail. É lógico, aí, né? Eu quero que você cante uma música. E eu quero saber o que ele quer saber do pinto. Também quero saber. Ah, ele pergunta se o Ultron tem órgão genital. Quem que é o Ultron? Ai, que saco. Tá vendo, Ultron. Ultron. É o... Quem é esse? É um robô? Ele é uma inteligência artificial. Ah, tá vendo? O Ultron não tem. Não tem, pronto. O Ultron não tem porque ele é um robô. Mas o Visão... Que é um sintetizoide? Tem. Porque ele fez o filho na Feiticeira Escarlate. É. Então, canta tá uma aí. Música, Hess. Tá respondida a pergunta e fomos além. O Visão, certeza que tem pinto. Vou cantar uma música, então. Em homenagem aí ao nosso leitor obcecado, vou cantar a música que chama Passarinho. Passarinho quer cantar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer. Tchu, tchu, tchu, tchu. Não sei o quê. As asinhas sacudir. Porque não sei o que lá. Tchu, tchu, tchu, tchu. Omelete Nights. Ó, e-mail do Jonas Wilson. O nome é Jonas. Esses dias eu assisti ao filme Uma Aventura Lego. E percebi que o filme... Uma aventura lésbica. Uma aventura lésbica. E percebi que o filme trata de assuntos como a manipulação da mente e ordem mundial. Coisas relacionadas aos Illuminati. Como, por exemplo, todo mundo curte uma mesma música e um mesmo seriado, que são produzidos pelo mesmo cara que governa tudo. Pois bem, esse filme, mesmo sendo bobinho, me fez pensar, caso haja um governo como esse, o seriado... Cadê Minha Calça, que é o seriado do Lego? Pode ser comparado a Game of Thrones. E a música? Essa música que ele escuta? Everything is awesome. A Lepo Lepo. Na verdade, ele acha que é mais Gangnam Style, mas ele pensou no Lepo Lepo agora. Vocês concordam comigo? Quem vocês acham que é o responsável por controlar toda a mídia? Se for acontecer o Apocalipse Illuminati, mais um, né? Mais um Apocalipse. No dia de um grande evento, como no filme, o que acontece? Pode, Copa do Mundo, pode, né? Ser, exatamente, o que ele falou aqui. De novo, pode cara... ser, ué, na final da Copa. Ué, e aí, gente? Vocês viram esse do Lego aí? Vocês acham que tem alguém controlando tudo? Sim, a música agora é a música do Pitbull lá, a música da Copa do Mundo. É a FIFA que tá controlando tudo. Não é o George R.R. Martin. Coitado do George R.R. Martin. É a FIFA que tá controlando tudo. E a Globo, é a novela da Globo. Não é o Game of Thrones, quem assiste em comparação com quem assiste a novela da Globo é, sei lá, tem 3 gatos pingados no mundo que assistem. Com certeza. Claro que não. Pouco. Game of Thrones não vai controlar a mente de ninguém, mesmo porque são só 10 episódios, segundo o Érico se controlar a mente, olha, vai ser bom, porque é só peito, putaria. Morte. Né? É. Então é isso. Melhor aí. Melhor apocalipse. Que tipo de governo ia querer controlar as pessoas falando assim, vamos cortar a cabeça dos governantes? Né? Tipo, porra, é isso que você diz, né? Em Game of Thrones. Eu acho que tudo existe. Eu acho que existe os Illuminati, sim. Eu acho que a gente pode até... tá vivendo isso nesse momento. Eu posso ser uma Illuminati. Vocês não sabem. Illuminati Musa Nerd. Você devia ter um cartão de visita escrito isso. E se eu for uma Illuminati? Illuminati. Eu posso... E Musa Nerd. Posso estar enganando todos vocês. É porque... Vocês acham que eu sou uma pessoa, na verdade eu sou outra. Essa é a personagem, né? Sabe verdade? Quem eu sou? Eric Borges. E meio do Rafael de Gasperi. Cara, o Rafael, ele tadinho. Eu sei que vocês vão xingar ele, mas é que ele é novinho. Então a gente tem que ajudar. É. Ele mora em Minas, ele tem 18 anos e tá afim de uma menina de 28. Que foi noiva. Não é uma menina, né? É uma mulher. Foi noiva, terminou o noivado, tá sozinha agora. Só que ele tem 18. Ele tá afim dela, ele não sabe o que fazer, ele não fez nenhum movimento ainda. Movimento, ele fala. Não fiz nenhum movimento. Faz um movimento peristáltico, é o melhor de todos. E ele colocou aqui... Chega na frente dela e faz... Chega na frente dela e faz um movimento circular. A gente podia batizar isso a peristalxia. Peristalxia. Um movimento peristáltico. O peristalker. Nossa, ótimo. Você vai lá, você... Sempre tipo o Gabagu, né? É, é o tipo o Gabagu, quando fica vendo sozinho, assim, ele fica lá. É o movimento peristalker. É, esse é o peristalker. Ele olha... O que será que ele faz, hein? Porque ela tem 28, cara, é difícil. Será que ela vai gostar de você? Ué, mas estamos falando já, ele tem que chegar, agarrar na perna dela. Fica é a dica. É difícil, ó, falar pro Rafael. Levanta porque... a camiseta e faz movimentos circulares com a cintura. Levanta, ó, levanta a camiseta, abre a boca, coloca a língua pra fora aí, ó. Movimento peristáltico, muito, muito ativos. Que dica sensacional pro menino. É triste, mas um cara de 18 não sabe o que fazer com uma mulher de 28. Não sabe. Não tem o que fazer. Mas ele não pode querer se mostrar adulto, né? Falar, olha, eu tô... Chegar com o carro, chegar com jaqueta de couro, não sei o que. Não, seja jovem. Jaqueta de couro, vai é que ela, vai que ela gosta, chega, né? Do não, mas do aí, tipo, eu acho que 28 tá muito cedo ainda pra ela querer o cara de 18, entendeu? Será? Ela tá mal muito começou. Cedo. Ela mal começou a ser bem comida. Ela tá sendo bem comida, o quê? Há 4 anos só. Entendeu? Onde que você viu essa estatística aí? É boa essa. Minha estatística aqui, tudo que eu falo é baseado... Do IBGE. É baseado aqui num conhecimento holístico da humanidade. Holístico. Então o negócio é o seguinte, faz o quê? Faz 4 anos que ela tá sendo bem comida, ela tem 28. Mas ele é Rafael da onde? Você falou da cidade? Minas. Minas. Em Minas? Em Minas eu não sei se vocês comem mais... Eu acho que Minas obedece um padrão mundial aí. Tá dentro do padrão. Então ela... Minas tem mais mulher, né? Então... Ela começou agora. Tem, né, muitas minas. E agora, então, ela não quer voltar, ela não quer retroagir, ela não quer voltar. Então, ela quer caras, ela vai atrás de uns caras mais velhos, que ela fala, meu, eu quero continuar nessa pegada. Nessa, né, pegada, exato. Essa é a palavra, Dani, perfeito. Obrigado. Agora, o que ele pode fazer se ele gosta de mulher mais velha? Vai nas de 38. Que essa, agora, já tá no movimento... Né? Contrário? Tá na curva descendente já. Na curva oposta. que ela fala, pô, agora eu quero um garotão, porque ela já tá se sentindo velha e tal. Fala, pô, quem quer me pegar? Porque eles querem pegar de 28. 38, a mulher já não... Tá cansada, tá desacreditada, que já tá no terceiro divórcio. Desacreditada, claro que não. Tá no terceiro divórcio, 38 tá no terceiro divórcio. Ó, 38 tá no terceiro divórcio. Como que são preconceituosos? 28, qual é a estatística do 28? 28 é o primeiro divórcio. 28 tá começando a ser comida. E tá há 4 anos sendo bem comida, então ela não tá preparada ainda pra abrir mão daquilo. E ela vai continuar insistindo. A mulher de 38, 40? 48 também, mas 48, né? Tipo, 48 é que nem o cara pegar a mãe dele. Não, não dá, né? Gente do céu, eu não tô acreditando. Não, eu acho que 38 é um bom, 38, a mulher já sabe, já viveu. Então ela não esquenta. Como ela já viveu, ela pode sim ensinar um garotão. Por que não? Exato, mas é que tá. Não é que ela tá velha, acabada. Não tô falando isso. Você falou isso sim. Falando que ela tá de saco cheio. Ela já entendeu os homens. Ela já falou, meu, não vai acontecer nada incrível. Então, aí tem esse moleque aqui. Não vai acontecer nada. Tipo, bora tomar no cu. Homem é tudo igual. Ela vai falar. E aí ela vai falar, pô, mas então eu posso me divertir. Entendeu? A de 28 ainda acredita no amor. A de 38 não acredita mais. Então vai pegar o de 18 só porque pode desfrutar. Omelete. Lucas, 23 anos. My name is Lucas. Recentemente eu estava na casa de minha namorada e vi que ela tem inúmeras fitas VHS na estante. Tudo filme pornô. Não, sexta ele... sexo, tudo gravado. Ele não chegou a ver as fitas, mas ele ficou tipo no momento nostálgico, quando ele ia na locadora, alugava 3 filmes pra assistir. Porra, a gente achou que o problema do cara era... Nossa, eu achei que era muito melhor. Ele tá perguntando pra gente se tem alguma coisa, quadrinhos, brinquedos, etc, que desperte esse sentimento nostálgico na gente. Assim. Ele e ela da Xuxa. Ele e ela da Xuxa. Ele e ela da Aquaplay. Aquaplay era legal. Mas eu morria de raiva. Aquaplay, o quê? Daqueles de apertar, assim? É, porque o Romariz tem 12 anos, né? Ele não sabe o que é isso. Eu sei, é por isso que eu tô perguntando. Só não sabia que tinha um nome, Aquaplay. Minigame da Turma da Mônica, era legal. Aquaplay. Lango-lango. Desperta em mim uma coisa Fórum. Positiva. Fórum da Eliela. Como é que era o nome daquele que você tinha que apertar os botões na ordem? Gênios? Gênios. E aí era bom. A boneca da Xuxa, que era amaldiçoada. Eu tinha. Eu ganhei. E do meu pai... E aí me falaram que ela era maior que eu, essa boneca. Desse tamanho. Desse tamanho é ótimo, tem 1,80 boneca. Era isso aqui, assim. E aí ela tinha umas unhas compridas, porque era Xuxa, né? E a boneca aí, tinha unha comprida? Tinha uns dedão compridos, assim. Nossa. E aí me falaram que de noite ela matava as crianças com as unhas. E aí eu falei pro meu pai colocar a boneca no quartinho... De esses quartinhos, né? Você gente? Trancava a Xuxa no quartinho. E meu pai ficou puto, que, pô, gastei uma fortuna nessa merda dessa boneca e você não quer ficar com ela no quarto porque ela vai te matar de noite. É bom que você guardou, porque entendeu? Você assiste nos filmes, as crianças começam a conversar com a boneca, aí é o pior, entendeu? É, então, porque eu pensei aí o espírito nisso já te pega também, o espírito da boneca. O espírito da boneca pega? Pega. Nunca vi Invocação do Mal, não? Sim, aí você ia começar a falar com duas vozes, aí ia ser sinistro. Porque você ia falar com a sua voz normal e aí você ia fazer uma voz grossa, assim, porque é a voz da boneca. Essa é a voz grossa. Que espírito você não é voz grossa. Eu sou a boneca, vou te pegar. Eu tô fazendo a voz da Xuxa tipo através. Que tipo de boneca? Eu tô fazendo a voz... Que tipo de boneca você anda saindo aí? Eu tô fazendo a voz grossa da Xuxa boneca. Não, você tá fazendo uma voz de um traveco. Ah, mas que essa beca... Peraí, é uma voz muito difícil de fazer, porque eu tô tentando fazer a voz da Xuxa traveca fantasma pela voz da Dani. Entendeu? Ah, tá. Você tá, tipo, imitando a minha voz. A sua voz. Entendi. Meio que baixado, meio Chico Xavier, da voz da Xuxa fantasma. Como é que é a minha voz? Você faz de novo a minha voz? Peraí que eu preciso... Incorporar, né? Fazer psico por exemplo, você tá aqui conversando com a boneca. Oi, boneca, não sei o que. Ah, meu Deus, eu vou jogar o fantasma em você. Eu falo tem assim... Tem muito de Marília Gabriela aí também. Eu falo desse jeito. Pois é. Legal. Tá aí, por que nunca foi lançada uma boneca da de Marília Gabriela? Nossa, ia ser o melhor botão pra você apertar lá. Parece uma boneca que a Lisa Simpson lutaria pelo lançamento dessa boneca, né? Sim, aí você colecionava os óculos, né? E ela tira o óculos. Por quê? Eu tava vendo... Você podia atualizar com várias perguntas pra ele fazer pra você. Né? Uma cor. Também. Aí você ficava conversando com a boneca. Fazer ping-pong com a boneca da Marília Gabriela. A estrela, em breve. Lançamento da estrela. A Marília Gabriela boneca, entrevistou Marília essa semana Gabriela. Uma transex. E aí ela ficava... Não, mas quero só... O sexo. Uma relação hipotética. Você tá na balada. Eu tô na balada. Vocês estão na balada. E aí aparece uma menina linda e tal, não sei o quê. E aí você começa a trocar ideia com a menina e tal, pra lá. E ela é muito legal, tipo, ela é incrível. Ela é muito legal. Ela é linda, ela é gostosa, ela é muito legal. E aí você tá lá, tipo, curtindo a mina, e você fala, meu, eu vou ficar com essa mina, porque essa mina é muito legal. E tal, blá, blá, blá. Aí você descobre que essa menina um dia foi homem, que é o caso da Ariadna. Que ela é uma transexual, ela nasceu homem, porém sempre se sentiu mulher, fez a cirurgia, e hoje ela é uma mina com uma vagina feita cirurgicamente. Certo? Certo. Você pegaria? Olha, tipo, penso... você já conheceu ela mulher, e ela é super legal, ela é bonita e tal, não sei o quê, e ela tem uma vagina, ela nasceu homem, mas agora ela tem, porque o médico fez nela. E aí, pegariam ou não? Como é essa feita, essa vagina feita cirurgicamente? Tipo, é como se fosse o homo superior, assim, é meio o X-Men. Tipo, você assistiu aquele filme do Antônio Bandeiras, o... A Pele Que Habito. A Pele Que Habito? É feito daquele jeito, na vida real. O Vicente eu pegaria, viu? O Vicente do filme da Pele Que Habito. Porra, muito. Sou Vicente. É demais essa cena. Sou Vicente. Mas não se falasse com essa voz. Eu não gosto nem de mulher de verdade com voz grossa. É, ainda mais, né? Esse sotaque espanhol aí que puxa a língua. Sou Vicente. É meio Lula, né? Falando. É, muito Lula. Sou Vicente. A Angela Rorô, né? Imagina o Lula na cama. O negócio é o seguinte. Né? Vamos. Eu gostei da sua pergunta, Dani Taranha. Vamos, é profunda, pergunta, né? Eu fiquei pensando. Polêmica. Fiquei pensando nas vaginas geneticamente modificadas, por exemplo. E tipo soja? Tipo soja, assim, mas não é transgênica, não é na vagina transgênica. É uma vagina só modificada. Transgênica. Transgênica, que é pra melhorar a vagina, entendeu? É uma vagina melhorada. Ela... É tipo do homem de 6 milhões de dólares. Exatamente. É a vagina, tipo, vamos fazer sua vagina melhor. Ela pode ser melhor, pode ser mais apertadinha, pode ser mais ergonômica, pode ser... Ergonômica! Ela pode... Não, enfim. Tem como uma vagina ser mais ergonômica, Hessel. Mais ainda? Não tem como, cara. Não tem cara. Como, é tipo, perfeito. Pô, isso é a natureza, entendeu? É tipo ovo. Tem como algo ser mais perfeito que o ovo? Não tem, cara. Não tem mesmo, não. Tem. O ovo. O ovo, que velho. Que puta comparação ridícula. Não, o ovo, não. O ovo é perfeito. É que o ovo é perfeito. O ovo é perfeito, a vagina é perfeita. O ovo, o Nautilus, a vagina, o ovo. Entendeu? Entendi tudo. Então é a natureza, não tem como melhorar uma vagina. Então você pegaria a transexual? Não, se eu tivesse uma opção entre uma não, outra... Não, para com esse negócio de opção. Se eu tivesse uma opção, tô acabando o mundo, vem um zumbi me pegar, vem um ZQ, aí tivesse, sei que lá, isso, que Aracipa, isso? Labanian e a transex. Eu pego a transex. Porra, para com isso. Responde a pergunta direito. Mas Aracipa Labanian é o zumbi, né, que veio me pegar. É isso. Responde a pergunta. Pegaria, não tem opção. Não tem negócio de, ai, se eu tivesse numa balada, se eu tivesse homem. Ah, se eu tivesse... Não, pegaria ou não pegaria? Você tá afim da mina. A mina nasceu homem. E aí? Mas peraí. Vai ter a voz grossa? Não, não, tem os porém. Não, porra. Ela já é uma mulher, ela operou, era perereca essa, dela. Essa mina aí vai ter várias vantagens, fiquei, porque, entendeu? Tipo, ela vai ser operada, vai ser gata e vai ser brother ao mesmo tempo. Né? Omelete Nights. Hasta la vista, baby.